Esquece as mãos, vive agora quando o tempo passa. Desculpe, my last song. Esquece as noias, vive agora, acorda o tempo passa. Escuta uma lesson, life's on the edge. Tempo eu não paro, vento na cara, eu penso na vida e meu peito dispara. Não vendo minha alma na 15 de forma, não entendo essa farsa que existe nas damas. Sem medo passo meu amor, medo por estar sendo quem eu sou. Não, aprendo muito com a dor, mas não me arrependo quando eu for. Não, vivendo e sendo eu mesmo e sempre sem pressa nessa. Tô satisfeito com os feitos, fiz meu respeito, nego. Em cada linha eu tô no rumo do pódio. Eu sumo com ódio, eu fujo do óbvio. Sabendo que isso é meu legado, nem tô preocupado até quando eu tiver um túmulo próprio. Sempre foi nós por nós, é um fato, é o pacto. Fui me tornando mais apto, adapto o verso de impacto. Capto tudo que eu fiz e o que vivi. Vi, senti, deixando até o fim meu flow fluir. Things are starting to change. Things are starting to change for. Eu fiz a favela, tio. A zona oeste é um jogo. Da ponte pra cá, pra Pompeia, eu fervo que ferve o fogo. Bica de pedra, Brasil. Barraco de pau tem fuzil. Menina de 15 pariu. O filho de 6 no 12. Tem pipa no céu da manhã, escurecendo as cores. Igreja quem tem que voltar com o crime no frio da noite. Tem futebol na escola, os menorzinhos debulha. Venda de crack e cola, e os menorzinhos que usa. Seja na ida ou volta, levo na partida, fé de vida divina. A dívida dividida por quem separa a cota. A frígida vivida, uma vida duvidosa. Vixe, pire na prosa. Vire, se revire, só na tira e uma broda. Tive que saber focar no sync. Abri minha mente a ponto de que só o amor importa. Sabe que eu disse que o nosso amor importa. Me espere como diva na minha divina volta. Te espero nesses versos, o barulho da porta. Ligo o bilibili que ele traz agora. Ladies and gentlemen, gold de costa. Simples e fácil, mesmo a proposta. Chora menino, concretizo um rap de mensagem sem falar bosta. Things are starting to change. Things are starting to change. Se tiver que ser, será. Sou o tempo dirá. Sabe lá se amanhã não vem. Sincera, sincera, sincera na vida. Se tiver que ser, será. Sou o tempo dirá. Sabe lá se amanhã não vem.